Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog de RPG Nitro Dungeon, trazendo algumas sugestões, dicas para você melhorar o seu jogo, né? E para a gente continuar jogando RPG e divertindo a beça. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre personagens do mestre, os PDMs ou os NPCs, né? Non-Player Characters, personagens que não são os personagens dos jogadores. Como é que a gente lida com isso, né? Como é que o mestre pode lidar com isso? Eu vou explicar aqui um pouquinho como é que eu faço. Então, antes de cada sessão, eu gosto de mestrar por cenas. Então, eu crio cenas assim genéricas, né? Chega os vilões, cena 3, grande complicação no palácio do fulano de tal. Eu gosto de mestrar por cenas e em cada cena eu faço uma lista de NPCs. Eu faço uma lista sempre maior do que os NPCs que eu posso usar. E como é que é essa lista? Eu simplesmente coloco o nome da pessoa, um pouquinho de descrição, né, do que é e algum tipo de motivação. Ah, ele tem interesse em conhecer os jogadores, tem interesse em alguma coisa assim. Eu gosto de fazer isso porque na hora do jogo, né, na hora lá da interpretação, que você está lá improvisando e lidando com o que os jogadores estão trazendo para o jogo, né, você pode utilizar esses PDMs, né, esses personagens do mestres, e adaptar para a situação. Então a dica é essa, você fazer uma lista maior do que que você vai utilizar, de PDMs com alguma coisa. Eu costumo também botar o nome do PDM, por exemplo, Alastor, um mago bebum que anda nas ruas de Sandia e importunando as pessoas. Então eu faço uma lista desses personagens pitorescos, quando eles vão andar nas ruas lá de Selgaunt, né, da capital de Sandia, quando eles estão andando nas ruas, eles encontram com o Alastor e mexe com um dos jogadores e por aí vai, né? Então eu gosto de fazer essa lista, eu tenho sempre em mãos na hora do jogo para poder ir utilizando. Ah, então, ligando PDMs às cenas, isso pode te ajudar a facilitar a lidar com PDMs, com personagens do mestre durante o jogo, né? Tirando aqueles que são os principais, os vilões, o grande capanga. Uma outra coisa que eu costumo fazer também, quando eu preparo monstros, falando mais de D&D, né? Quando eu preparo monstros ou uma equipe, uma trupe de mercenários, eu coloco o nomezinho, pelo menos o nomezinho deles, para na hora do jogo, quando está tendo o combate, ou então quando eles estão interagindo. Normalmente meus jogadores gostam de chegar e falar assim, ah, como é que chama esse cara? Aí eu já tenho lá o nomezinho preparadinho para colocar. Também gosto de adaptar, às vezes na hora que eu faço a lista de PDMs, eu tive alguma ideia, mas na hora do jogo, no fluxo ali do que está acontecendo no jogo, você fala, olha, esse cara aqui podia ser um pouquinho diferente. E aí você adapta, né? Uma coisa legal para o mestre fazer é o mapa de relações, que é o mapa, né? Isso naqueles livros da White Wolf, Escola Velha, né? Do Vampire, Lobisomem e tudo. Tem, muitas vezes nas aventuras, tem aquele mapa, né? O que que você coloca vários nomes, assim, espalhados, e coloca uma setinha do que o determinado PDM sente ou se é afiliado em relação a outro. Então esse mapa de relações é bem legal. Deixar bem fluido, o mais importante é o que acontece na sessão e você criar PDMs ali dos jogadores, ali do que está acontecendo e estabelecendo as relações, né? Uma outra dica é deixar os jogadores criarem os PDMs para vocês. Muitas vezes eles entram em uma taverna, eu falo assim, olha, o que vocês estão vendo ali? Ah, tem um garçom que é um anão de uma perna só e ele vem pulando em direção à sua mesa. Eu deixo os jogadores mesmo criarem e aí eu pego a criação deles, dou vida e faço a interação com os jogadores, né? E para terminar essas sugestões, essas dicas, né, que são dicas são para mim também, eu também aprendo muito quando vou fazendo isso para o blog, né? É premiar as relações. Premiar todas as vezes que os jogadores estabelecerem relações com seus PDMs, seja relação de amizade, seja um antagonismo, alguma coisa. Você premiar de alguma forma, né? Você pode premiar com XP ou pode premiar também com pontos de ação, pontos heróicos, pontos narrativos que eles possam utilizar na própria sessão. Ok? Quanto mais relações e interações eles tiverem com os personagens do mestre, mais roleplay, mais representação vai ter no jogo. Ok? Então é isso aí por hoje. Então essas são as dicas sobre PDM, né? E aguardo todo mundo lá no blog Nitro Dungeon RPG Blog. Ok? Até a próxima, pessoal!